Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get. to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Viva a referência para o mundo! Target Radios, simplesmente a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Tudo bemzinho por aí, baby, na paz de Deus? Eu espero que sim. Hoje, segunda, 3 de junho, mais um dia que eu espero que seja perfeito para você, como sempre aqui na Target. Por aqui, Ricardo Borges. Thank you for joining me here on Target International. E este foi o Pop Hits da manhã, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com. Afinal, é você que manda no Pop Hits. E no primeiro lugar da manhã, acompanhamos Daft Punk and Pharrell Williams com Get Lucky. Segunda colocação para Pink and Nate Rose, Just Give Me a Reason. No posto de número 3, Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines. Número 4, Selena Gomez, com Come and Get It. E o quinto som mais votado na manhã foi Beautiful, com Mariah Carey and Miguel. Agora acesse o portal, se vicie no mundo Target e vote no seu som preferido, targetw.com. E à tarde, a gente confere como ficou mais um Pop Hit. Pop Hit do ouvinte. Bom, e pra pôr ponto final nesta edição, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um grande abraço o Gabriel Elias Viana, ele que é de Formiga, Minas Gerais. O Gabriel está fim de curtir aqui na Target International, o som de Rihanna, Stay, fechando o Pop Hits da manhã. Aumente o volume, isto é Target Radios. Até daqui a pouco, baby, bye bye. All along there was a fever.